paixão. E olha só o que ela fez. Me traiu com alguém que se dizia amigo meu. Quando vi, parei, gelei, confesso, não acreditei. Sentada num bar, tomando cerveja, rindo e zombando da minha cara de besta. É por isso que eu digo: tira o pé do chão e pula. É bandoleira. Entreguei nessa paixão. E olha só o que ela fez. Me traiu com alguém que se dizia amigo meu. Quando vi para gelê, confesso, não acreditei.